pensando na morte. Sem sorte, meio perdido. Imundo ao mundo, confronto ao ponto, desacredito. Nada anima, autoestima, nenhuma mina por cima. Sem proteína da esquina, sem vitamina, não vivo. Tava pensando na morte, sem sorte, meio perdido. Imundo ao mundo, confronto ao ponto, desacredito. Nada anima, autoestima, nenhuma mina por cima. Sem proteína da esquina, sem vitamina, não vivo. Arquivo vivo, caminho com as minhas loucuras insanas. Meu coração só recua, perco armadura na lama. Pouco proclamo, muito reclamo. Não tenho planos, tô inseguro, não me asseguro. Com meus enganos, sinto o mundo contra mim. Será? Eu me limito pelo fim, a fim que tudo se resolva. Nem que a fé seja mais justa, até a morte já me frustra. Nada assusta meu domínio, sobra pouco do que amo. Entre anjos e demônio, venho sonhando dormindo. Escolha própria sem escolha, feito bolha de sabão. Curto objetivo em curto, recruto minha depressão. Pago pensão sem ação, pra solidão solução. Tava pensando na morte, sem sorte, meio perdido. Imundo ao mundo, confronto ao ponto, desacredito. Nada anima, autoestima, nenhuma mina por cima. Sem proteína da esquina, sem vitamina, não vivo. Tava pensando na morte, sem sorte, meio perdido. Imundo ao mundo, confronto ao ponto, desacredito. Nada anima, autoestima, nenhuma mina por cima. Sem proteína da esquina, sem vitamina, não vivo. Tá limpo, sem reação, eu minto na multidão. E passo despercebido pros invencíveis vencidos. Misericórdia, miséria, só gera a pena do ser. O mundo é ódio, discórdia, querendo engolir você. Nem mal, meme, no meia, feito ralé que bloqueia. Maldade que não bloqueia, do que a mente tá cheia e você não vê. Quando dá conta é tarde, pensa na merda que fez. Trocando vida por morte, que nem o vale a metade. Pois não existe princípio pro suicídio. Presídio da própria mente nascido. Ser diferente, pois não se sente mais vivo. Tava pensando na morte, com sorte dela eu me livro. Tava pensando na morte, sem sorte, meio perdido. Imundo ao mundo, confronto ao ponto, desacredito. Nada anima, autoestima, nenhuma mina por cima. Sem proteína da esquina, sem vitamina, não vivo. Tava pensando na morte, sem sorte, meio perdido. Imundo ao mundo, confronto ao ponto, desacredito. Nada anima, autoestima, nenhuma mina por cima. Sem proteína da esquina, sem vitamina, não vivo.